aí para o seu Pedro e para todos os aniversariantes do dia. 6 horas, 20 minutos. Parabéns! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Estou curtindo a 103,5. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. Olha, são 6 horas 24 minutos, bom dia, 6h24, vamos embora, tá chegando a hora de ir, só amanhã de manhã, e além disso, mulher, eita, opa, vamos embora. Alô, Elisa, lá em Vitória da Conquista, ela diz, eita, o sono me pegou, opa, joga água nela aí, joga água na Elisa, pra ela acordar cedo. Francilene. Alô, Francilene, bom dia. Obrigado pelo carinho lá da audiência. Onde é que ela está? Ela está ali no Top Lanches. Top Lanche da Fran. Bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Opa, é, manda um alô aí pra todo mundo aí, aí, né, da Fran Lanches. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Todas as manhãs. Olha, aqui tem coisa boa. Ah, tem água, tem salgados, tapioca, bolos, né? Cuscuz, café, leite, chá, caldo, né? E suco. Tem ponche? Ah, olha só, rapaz, tem ponche. Ah, eu vou no ponche. Se não tiver ponche, eu vou no caldo. Pronto, um abraço aí pra vocês aí, tá? Maria Isabel, ali no canal, ouvindo o nosso programa, nós já vamos embora. É, são 6 horas 25 minutos. Só amanhã de manhã. E agora? Já foi alô pra todo mundo? Mas lembrando que sexta-feira, amanhã. Posso falar, Dedé? Posso? Pronto, então vou falar. Ação entre amigos, sexta-feira, amanhã, portanto, a partir das 6h30. Opa! Das 7h30. A partir das 19h30, 7h30 da noite. Olha, ação entre amigos. Vocês irão concorrer na quadra um carneiro, na quina um carneiro e na cartela completa outro carneiro. Eita, carneirão, caineiro, viu? Caineiro, né? A cartela R$10. Compre a sua e boa sorte. Participe, tá? Participe. Olha, e parte da renda? A parte da renda é para a capela de Nossa Senhora das Graças, ali do bairro Batalhão. Ação entre amigos, organização do Conrado Silva e Dedé de Madinha. Pronto. Ei, eu conto com vocês. Ei, é sexta-feira, amanhã, hein? A partir das 7h30 da noite. Pega aí teu aparelho celular, já avisa teus amigos aí. Dá uma zapiada aí para teu amigo, dá uma zapiada aí para tua amiga. É, convida todo mundo aí. Não fica ninguém em casa, viu? Todo mundo lá para a rodoviária. É, lá você, lá na lanchonete da Marciana, né? Tem tudo. É, comidas típicas, né? Bom, ali tem açaí também, açaí São Francisco, né? Pronto, muita coisa boa lá no terminal rodoviário, está sendo um ponto atrativo aí para as famílias. As senhoras, os senhores, né? Levam aí as suas crianças, as crianças ficam brincando lá, né? Enquanto o Conrado Silva chama a primeira bola, é um ambiente estritamente familiar, tá bom? Então vamos lá, amanhã. Você não pode perder. Opa, não perca. Ei, e agora? E agora nós vamos embora. Fiquei devendo alguma coisa? Fiquei? Rapaz, fiquei não, fiquei. Deixa eu me ver aqui. Já foi, terminou. Pronto, vamos mandando um abraço aí, a Lendeira, lá na Lagoa dos Crioulos, nosso amigo Paulista, já mandei a cantiga, a Graciele, o Júnior, os vaqueirinhos testados, meu amigo Cláudio Cancão, ouvindo a nossa programação ali no bairro Batalhão, bom dia. Bom dia, minha prima Olívia, lá no bairro Guarani. Alô, vocês aí, viu? Vocês tudinho. Já foi, não já? Pronto, rapaz, eu fiquei devendo aqui. Aqui eu já mandei aluno, já? Já? O Ailton e a Verônica, ali no cobiçado, ouvindo o nosso programa. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado e amado para sempre. Eu já tenho dito aqui que eu não sou melhor, nem também pior. Eu apenas sou um pouquinho diferente. Até amanhã. Que se perde procurando por coisas que às vezes nem perdeu. Ainda bem que eu não tenho nada e quero continuar com o que é meu. Eu não sou melhor, nem também. Eu apenas sou um pouquinho diferente. cidade de Campos Salles, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora o Guardião das Sete Chaves. Apresentação: cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor. São milhares e milhares de mensagens que nos chegam e eu já tenho aqui mais uma mensagem de voz. E quem mandou a mensagem foi o Tarcísio Santiago de Jesus. Ele é de Zona da Mata, em Minas Gerais. E eu quero ouvir a mensagem, quero ouvir com você, vamos ouvir? Sou Tarcísio da Zona da Mata de Minas Gerais. Eu gostaria muito que pudesse revelar para mim. Queria saber porque meu casamento sempre foi muito difícil. Qual o impedimento? O que aconteceu? De tudo eu faço para dar certo. Cada vez a coisa é mais difícil. A sua bênção, muito obrigado. E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá. Oh, meu amigo Tarcísio Santiago de Jesus, aí de Zona da Mata, em Minas Gerais. Eu ouvi com muita atenção a sua mensagem de voz. E amigo, enquanto eu ouvi a sua mensagem de voz, eu senti aqui uma coisa muito ruim. Joguei meus búzios, coloquei aqui minhas cartas sagradas dos orixás. E eu percebo que você diz aí na sua mensagem que o seu casamento foi muito difícil, que você fez de tudo para dar certo. Mas quanto mais você fazia de tudo para dar certo, parece que piorava, né? E você quer saber o que é isso? Quer, né? O porquê? E eu vou te responder, Tarcísio Santiago. Seu casamento era um casamento que tinha muita inveja, muita coisa ruim que mandaram pro seu casamento, viu? Isso é um problema espiritual. Mandaram muita coisa ruim para cima de vocês. Por isso que foi tudo muito difícil, foi e está sendo, né? Tarcísio Santiago, meu filho, eu vejo que no amor você nunca teve sorte. Meu amigo, ó, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Fizeram coisa ruim contra vocês, mas nós vamos te ajudar, tá? Nós vamos te ajudar. Vamos te ajudar para que você possa ser feliz. Mas para você ser feliz, a primeira coisa que você tem que fazer é desmanchar esse mal que foi feito. Tem que tirar, tem que desmanchar esse mal. Se você não fizer isso, se a gente não desfizer esse mal, ele vai ficar agindo na tua vida, fazendo com que tudo dê errado pra você. Ah, não, cartomante Delamare, eu não quero mais isso. Eu não quero coisa ruim pra mim, não. Eu quero tirar esse mal. Então, olha, Tarcísio Santiago, venha me procurar. Vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe é manjar. Venha me procurar. Pode vir no Ilhaxé Palácio dos Orixás, tá bom? Venha me procurar, venha, porque eu vou te ensinar o que você vai fazer. Eu vou ensinar você a fazer um trabalho espiritual forte, que é para tirar esse mal espiritual. O trabalho espiritual que você precisa fazer, amigo, é com a vela de cruz de caravaca. Eu vou desmanchar, venha me procurar. Eu estarei atendendo em todos os horários. E olha, Tarcísio Santiago, eu tenho certeza absoluta que depois que você fizer o trabalho espiritual, que eu vou te ensinar, você vai ver que você vai sair dessa aflição e será um vitorioso. E deixa eu lembrar aqui uma coisa. Eu, cartomante Delamare de Iemanjá, vou fazer uma corrente forte e vou distribuir para todas as pessoas a água benta milagrosa. A água que jorra da fonte dos orixás. A água que cura, a água que sara, a água que liberta. Então, traga uma garrafinha vazia para você encher na fonte dos orixás com esta água benta e abençoada. Essa água, gente, tem sido um santo remédio na vida do povo. Quando você pega esta água aqui na fonte dos orixás, ela vem com gotinhas de bênçãos. Você vai jogar essa água benta no seu comércio, para benzer o seu comércio. Na sua casa, para benzer a sua casa. Na cama onde você dorme, você aí que não dorme à noite. Você pode jogar essa água benta sobre as pessoas que sofrem com males espirituais. Porque essa água é benta e fluidificada. Então vem buscar, tá bom? Não esquece de trazer a garrafinha e venha buscar a água benta. Vou fazer a distribuição da água benta e milagrosa. É a água que jorra da fonte dos orixás. Atenção, hein, gente? Porque vão vir pessoas de todo o Brasil para vir buscar essa água. Então, anota bem aí o endereço. Pega a caneta e anota. O Ilê Axé Palácio dos Orixás. Fica aqui, na rua Doutor Guilherme Dias, número 80, esquina com a rua Placídia Rivero, em frente à Ortotrauma, em Brumado, Bahia. E eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Nossos telefones e WhatsApp são os seguintes. Anota aí também. 759-9146-2008. O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 6 em Quixelô, na pousada Alto Posto Messi, na Avenida Perimetral, na saída para Fortaleza, em frente à Pizzaria Passione. Dia 7 em Iguatu, na Rua Leonardo Bezerra Bandeira, número 42, no bairro Planalto, na Rua do Caps AD, próximo ao Colégio Amélia Rodrigues. Dia 8 em Acopiara, no Hotel do Heleno, na Rua Padre Leopoldo Rolim, número 79. Dia 11, em Uricuri, na JA Pousada, na Rua Baldomiro Pedro da Silva, número 17, no centro da cidade. Dia 11, no período da tarde, em Trindade, no Hotel Grande Serra, na Avenida Central, número 156. Dia 12, em Ipubi, no posto Ipubi, na Avenida Norte Central, número 211. Dia 13, em Bodocó, na pousada e restaurante Paiva, na Rua Humberto Castelo Branco. Dia 14, em Araripina, no Hotel Boulevard, na Rua Pio 12, número 215, em frente à Praça do Hospital. Dia 15, em Exu, na pousada J. Alves, na Avenida Castelo Branco, número 1189, no centro da cidade. Dia 17, em Campos Sales, na Rua Coronel Baleco, número 683, em cima do Shopping das Frutas, em frente ao Mercado Público. Dia 18, em Assaré, na pousada Avenida, na Avenida Perimetral. Dia 19, em Picos, na Rua Marcos Parente, número 2, no bairro Boa Sorte. Dia 20, em Antonina do Norte, na pousada Pague Menos, na Avenida Nelito Mendes, número 220. Meus amigos do programa O Guardião das Sete Chaves, minha amiga dona de casa, meu amigo chefe de família, é com alegria, com satisfação que nós voltamos a conversar. Nesse programa, eu quero 5 minutos. 5 minutos de sua atenção. 5 minutos para dizer a você, ouvinte do programa Guardião das Sete Chaves, como é gratificante poder realizar esse programa. Poder desempenhar esse programa na rádio a seu favor. Ser a porta-voz do Guardião Oxóssi e da nossa equipe de Ialorixás e Babalorixás em prol da sua família. Dizer para você, nossa ouvinte dona de casa, que é uma satisfação muito grande para mim poder ser esse elo de ligação entre o Guardião das Sete Chaves e você que nos acompanha todos os dias aqui nessa emissora. 5 minutos para dizer para você que anda cabisbaixo, anda preocupada, desestimulado, desestimulada, triste, aborrecida, descrente que existe uma saída e uma solução para tudo isso de negativo que você está passando. É óbvio, é claro que eu estou falando do nosso Palácio dos Orixás. Da cartomante Dela Mari de Iemanjá, essa amiga que vos fala, e dele, o Guardião Oxóssi. Lá é a Catedral Mundial dos Orixás. Eu sou a testemunha viva das benfeitorias que o Palácio do Guardião Oxóssi e dessa amiga cartomante Dela Mari vem fazendo em prol das pessoas que procuram em Salvador e em Codó, no Maranhão. Incrível como o Guardião Oxóssi e eu, Cartomante Della Mare, com a força de nossos orixás, vamos modificando, vamos evoluindo a vida das pessoas que vão até o Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Pessoas que chegam ali tristes, aborrecidas, querendo dar cabo da própria vida, querendo dar um ponto final nas suas vidas. E quando chegam na porta do palácio, na porta do Ilê Axé, Palácio dos Orixás, como nós gostamos de falar, eu, Cartomante Della Mare, e ele, o Guardião Oxóssi, as pessoas que ali chegam já sentem aquela energia positiva, já sentem aquela força interior e que já vai entrando ali no palácio com um pensamento diferente, já com um pensamento de vitória. E quando saem do Ilê Axé, Palácio dos Orixás, depois de todos os trabalhos realizados, depois dos trabalhos feitos com essa vitória nas mãos, é bonito, é emocionante ver as pessoas que ali chegam com problemas sérios, com seus filhos, problemas no relacionamento, na vida afetiva e profissional. Essas pessoas chegam cabisbaixas, tristes, e saem do Ilê Axé, Palácio dos Orixás, transformadas. Eu quero fazer um convite a você que acompanha este programa. Quero fazer um convite para que você ligue para o Palácio dos Orixás. Anote os números: 759-9146-2008, para que você marque a sua consulta e tenha a oportunidade de presenciar tudo isso que eu estou falando. Oportunidade de ver o que eu estou dizendo e falar. Poxa vida, não é que aquela mulher, não é que a Cartomante Della Mare tinha razão? Não é que ela realmente tinha razão? Quantas pessoas vencedoras nós já vimos por lá. Portanto, meu amigo, minha amiga, esses 5 minutos que você parou para me ouvir, eu quero fechar dizendo o seguinte: acredite na sua fé, acredite nas coisas positivas que os orixás, com a força dessa amiga Cartomante Della Mare de Iemanjá e do Guardião Oxóssi, e claro, dos demais babalorixás e alorixás, podem fazer na sua vida. Mas atenção, quando você for ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás, vá com muita fé. Deposite toda a fé do mundo em você mesma e vá ao palácio. Por favor, vá com muita fé para que você tenha os seus problemas solucionados. Um axé do fundo do coração para você. Minha gente, e quem nos escreve hoje é a Berenice Osvaldo Cruz, que mora na cidade de Poções, no estado da Bahia. Nossa ouvinte pela rádio Povo de Jequié. E ela diz: eu estou doida para saber de um babado que surgiu em uma roda de samba, Mãe Della Mare de Iemanjá. Eu conversando com umas amigas que não vi há muito tempo, e o meu marido, ele apareceu lá por onde elas moram com uma loira, e elas me fofocaram. Mãe Della Mare, eu não sei até onde vai a mentira e onde que vai a verdade. Só sei que eu estou com uma baita dor de chifre. Eu chego a sentir, ó, o cheiro do osso queimado. Então diga-me o que realmente está acontecendo. Será que é fofoca demais das minhas amigas lá da Bocada do Samba? Sabe, né, Mãe Della Mare? Onde tem fumaça, tem fogo. Então, diga-me o que realmente está acontecendo. Eu quero saber. E a senhora tem como me orientar. Se realmente o meu marido está me colocando uma gaiada na cabeça. Meu nome é Berenice Osvaldo Cruz. Moro em Poções, no estado da Bahia. A palavra amiga da cartomante Della Mare de Iemanjá. Epa, rei na Ruanda, a minha mãe ansa. Berenice Osvaldo Cruz, que mora aí na cidade de Poções, no estado da Bahia. Nosso ouvinte aí pela rádio Povo de Jequié. Berenice Osvaldo, axé pra você. E eu gostaria que você fosse pessoalmente, ó, no nosso Ilê Axé, Palácio dos Orixás. E você vai ouvir muitas coisas. Não só isso aí, mas outras também. Porque confiar no homem é difícil. Só se você colocar ele rastejando aos seus pés. Se fizer um trabalho, né, para ele ficar rastejando aí aos seus pés. Homem não é confiável. Me diga qual homem que não trai. É aquele que você segura, que você amarra e faz com que ele tenha olhos só para você. Então, se você quiser, eu farei esse trabalho. E eu lhe digo, esse teu problema tem solução. E a solução é essa que te falei. Então, ó, vem aqui no meu Ilê Axé Palácio dos Orixás. E com as forças de Iemanjá, eu irei te ajudar. Deixa eu falar aqui o telefone pro povo que precisa, você que tá precisando. Anota já aí os nossos telefones e o WhatsApp. 759-9146-2008. Este é o nosso programa Guardião das Sete Chaves. Entre em contato. É, as pessoas entram em contato e a gente coloca o nome delas em nossa corrente de fé e proteção espiritual. Pega aí papel, caneta e anota o nosso endereço. Venha ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, que fica aqui, em Jequié, na Bahia, na rua São Benedito, número 20, bairro Campo da América, próximo ao Largo do Viveiro. Vamos distribuir água benta e fluidificada da Fonte dos Orixás. Vem buscar sua água. Vai ser uma bênção para você. Espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp, porque eu vou repetir. 759-9146-2008. E eu tenho um recado para as pessoas que querem mandar cartas. Nem mande, porque só estamos recebendo mensagens de áudio. Mas, Mãe Delamare, como que eu vou fazer? É muito fácil, gente. Aí no seu celular você manda um áudio para mim pelo WhatsApp. Você fala assim, ó. Mãe Delamare de Manjá, ou Guardião Oxóssi, eu me chamo... Aí diz aí o teu nome completo. Tenho tantos anos, moro em tal cidade e pode contar o seu problema. Que eu, Mãe Delamare, ou ele, o Guardião Oxóssi, vamos escutar o seu problema. Vamos jogar os búzios, colocar as cartas sagradas. E aqui no rádio, nós vamos esclarecer o seu problema. E mais do que isso, vamos te dar a sua solução. Aí só mais uma coisa, não vai aí ficar esperando a sua carta ser lida para vir fazer a consulta, não. Pois são muitas e pode ser que seja tarde. E o seu problema não tenha mais solução, então venha logo e me traga o seu mais difícil problema. Hoje eu estou aqui com a Adelaís Paz Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia. Aqui no programa O Guardião das Sete Chaves, falando, gente, de vitória. Minha amiga, conte aqui para a cartomante Delamare e para os ouvintes, Adelaís. Quando você chegou nesse chão, nesta casa, como você estava? Eu cheguei aqui muito mal. O que é que acontecia com você? Há mais de 10 anos, havia uma perturbação em minha cabeça, dia e noite. Mata ela, ela tem que morrer. Eu não tinha paz para dormir, para nada. Sabe por que é nada? Nada. E o tempo todo, uma perturbação, uma xingação, que eu não sabia de onde vinha. Fiz tratamento psiquiátrico 6 anos, tomei remédio. Fiquei horrível, porque os remédios me fez mal, engordei, entrei em depressão por isso, fiquei muito mal. Parei, comecei a bater a cabeça em todos os lugares. Aonde mandava eu ir, que era bom eu ia, só gastei dinheiro, não resolveu nada. Por que você chegou até essa casa, Adelaís? Com 3 dias que eu vim aqui, uma paz imensa que eu recebi, uma graça muito boa. Hoje eu durmo. Hoje eu posso lavar uma louça na pia sem ter que aumentar o fone no ouvido a ponto de estourar o meu ouvido. Adelaís, esse relato chega a ser comovente. A pessoa não ter paz, a pessoa ser perturbada de dia e de noite, na hora que acorda. E lutou, foi aos médicos, como recomendam, né? Tomou remédio, aquela coisa toda e nada resolveu. E aí... você começou a buscar aqui, ali, acolá e nada resolvendo. Agora que tu já estás aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás, há mais ou menos uns 15 dias, com 3 dias, você já se sentia outra pessoa. Diga aos ouvintes, diga àquela pessoa que estava nessa situação, ou com uma situação semelhante, ou um familiar assim. Como que você está? Gente, pra gente deixar claro aqui, teve um trabalho de desobsessão. Um da puxada espiritual. Ela fez banho, ela fez os ritos da casa. Porque há necessidade de tirar aquilo que estava em cima dela. que criava o desespero, que falava ao ouvido dela. É, na hora que ela deitava, até a hora que ela acordava, que criava uma situação de apavoramento. Como ela disse, que botava o fone no ouvido, o fone alto, para não ouvir a tal voz, 24 horas no ouvido dela. Então, para vocês entenderem o sofrimento desta filha, como se fosse louca, como se estivesse desorientada, perturbada, e ao olhar da família, realmente ela estava com um problema psiquiátrico. Até porque já houve um diagnóstico lá atrás, né? Só que assim, para a gente deixar claro, se fosse um problema psiquiátrico, meu povo, vocês acham que ao vir ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, ao pôr um trabalho, ela ficaria boa? As vozes iam sumir, desaparecer? Faz 15 dias que ela está aqui. Então, Delaís, fala aí para os ouvintes como é que você está nesses 15 dias. E ainda, a gente nem terminou o trabalho, né? Ainda estamos em andamento. Dormindo. Dormindo bem, sem voz nenhuma no ouvido, tá? Acordo de manhã, nem acredito. Sento na cama, fico parada, não escuto nada. Agradeço ao Senhor primeiro e depois aos orixás. É isso. Graças a Deus. Olha aí, gente. Olha aí como é que uma situação de uma pessoa viver atormentada por negatividade, por forças ocultas, por trabalho feito, por demanda, por coisa encostada. Não tem que conviver com isso. Por isso que eu digo, para as pessoas. Você é uma pessoa antes de chegar aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás. E é outra depois de chegar aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Porque é assim. Se tem jeito, tem jeito. O que é que vamos fazer? Como é que vamos proceder? E qual é a solução desse problema? O que é espiritual. O que não é espiritual, não é espiritual. E olha, Delaís, você é um exemplo de vitória. É, gente, Delaís é um exemplo de vitória. Mas quantos outros ouvem através do programa que chegam aqui doentes, perturbados, angustiados, o relacionamento ruim, tudo ruim, pessoa desacreditada, pessoa sem motivação, a pessoa chorando, a pessoa abandonada pela própria sorte. Exatamente isso, pela negatividade. Por aquilo que ela carrega há 10, há 15, há 20 anos. Não importa o tempo. Cada um com sua dor. Cada um com seu sofrimento. Então, Delaís é um exemplo de fé, de vitória. E daquela pessoa que quando chega nesse chão, vamos ver o que há, o que tem. E vamos tratar e vamos cuidar. É isso que a espiritualidade faz quando a pessoa tem um problema espiritual, gente. Prestou atenção? Quando a pessoa tem um problema espiritual, aquilo que é tratado é resolvido e a pessoa fica curada. Hoje, Delaís está aqui, dizendo da sua vitória. E como ela se sente, como ela está em paz, como ela está agradecida. E eu estou aqui, dizendo para vocês, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? E perguntando a você, vai ficar aí? Vai ficar aí, meu filho, minha filha? Ou vai ficar batendo cabeça como ela fez por aí? Então você sabe o que tem que escolher, não sabe? Então lute, vença os obstáculos. Estamos aqui para te ajudar. Nós vamos ver, vamos saber o que você tem. Tem pessoas que têm problemas espirituais. Tem pessoas que não têm problemas espirituais. Tem pessoas que precisam de ajuda. Tem pessoas que querem ajuda. Tem pessoas que querem ser ajudadas a entender que aquilo que ela precisa resolver depende dela. Cada caso é um caso. Por isso que digo, não basta você ficar me ouvindo. Você tem que vir aqui. Você tem que sentar aqui. Você tem que conversar comigo. Você precisa ser orientado. Você precisa conversar com os orixás. Aí sim, a gente vai poder saber o que você precisa. O que podemos fazer por você, tá bom? Muito axé, gratidão a você, Delaís. Deixo aqui um axé pro nosso povo. Fala mais um pouquinho aqui. Fala aí, Delaís. E a Delaís gosta de falar, gente. Axé, meu povo, e venha, venha, venha que vocês vão ver que é bom, é poeta. É porreta, muito axé pra você, gratidão e axé. Então, gente, anota bem aí o endereço. Pega uma caneta e anota o endereço. O Ilê Axé Palácio dos Orixás fica aqui, em Tucano, na Bahia, a rua Tabelião Venceslau Borges, número 74, atrás da Metalúrgica do Jairinho, no bairro Entroncamento. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008. O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 6 em Quixelô, na pousada Alto Posto Messi, na Avenida Perimetral, na saída para Fortaleza, em frente à Pizzaria Passione. Dia 7 em Iguatu, na Rua Leonardo Bezerra Bandeira, número 42, no bairro Planalto, na Rua do Caps AD, próximo ao Colégio Amélia Rodrigues. Dia 8 em Acopiara, no Hotel do Heleno, na Rua Padre Leopoldo Rolim, número 79. Dia 11, em Uricuri, na JA Pousada, na Rua Baldomiro Pedro da Silva, número 17, no centro da cidade. Dia 11, no período da tarde, em Trindade, no Hotel Grande Serra, na Avenida Central, número 156. Dia 12, em Ipubi, no posto Ipubi, na Avenida Norte Central, número 211. Dia 13, em Bodocó, na pousada e restaurante Paiva, na Rua Humberto Castelo Branco. Dia 14, em Araripina, no Hotel Boulevard, na Rua Pio 12, número 215, em frente à Praça do Hospital. Dia 15, em Exu, na pousada J. Alves, na Avenida Castelo Branco, número 1189, no centro da cidade. Dia 17, em Campos Sales, na Rua Coronel Baleco, número 683, em cima do Shopping das Frutas, em frente ao Mercado Público. Dia 18, em Assaré, na pousada Avenida, na Avenida Perimetral. Dia 19, em Picos, na Rua Marcos Parente, número 2, no bairro Boa Sorte. Dia 20, em Antonina do Norte, na pousada Pague Menos, na Avenida Nelito Mendes, número 220. Esta oração para a libertação dos vícios deve ser rezada por 9 dias seguidos com muita fé. As orações em grupo têm ainda mais poder. Por isso, se for possível, reúna-se com amigos e familiares que querem ajudar na libertação desta pessoa contra as drogas. Vamos orar. Senhor Pai misericordioso, em nome do Teu Filho Jesus, concedei a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados em um vício, escravos de alguma droga. Senhor Pai, cheio de misericórdia, na autoridade do nome de Jesus, libertai da escravidão do vício das drogas, bebida, cigarro, compulsões e mentiras. Neste momento você vai dizer qual vício você ou a pessoa precisa se libertar. Quebrai todas essas cadeias e grilhões. Senhor Pai misericordioso, Deus da vida, em nome de Jesus, libertai as carências, os traumas, os desgostos e toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral. Preenchei o vazio na vida dessas pessoas a ponto de conseguirem a libertação deste mal. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, tirai todos esses malefícios e dai a serenidade no viver e no querer. Senhor Deus, nós te entregamos as causas que levaram ao vício. Livrai-nos de toda carência, de toda rejeição, de toda falta de amor, de toda amargura, de todo complexo. Pai misericordioso, nós cremos no teu poder divino. Livrai-nos das más companhias, abençoai nossos amigos, nossos familiares e a todos os que se aproximarem de nós. Senhor, libertai-nos dos vícios. Senhor, libertai-nos dos vícios. Senhor, libertai-nos dos vícios. Amém. E não esqueça, amigo ouvinte, que o importante é não desistir jamais. Abandonar o vício é algo muito difícil. Não é somente uma escolha, é um caminho árduo a se seguir. Por isso, o viciado precisa de apoio, compreensão e muita fé. É preciso acreditar no poder da fé para vencer os obstáculos e não se deixar abater se acontecerem recaídas durante o percurso. É preciso sempre se lembrar que a pessoa é mais forte que o vício e não a deixar desistir. Pois, por mais difícil que pareça, o segredo está na força de vontade. A busca de especialistas e grupos de apoio pode ser necessário e decisivo neste processo. Não hesite em procurar ajuda. Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante de Lamari de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. 2647274. Este é o nosso contato de WhatsApp, tá certo? Manda um zap lá, fala com a gente. Se você preferir, você também consegue comentar aqui as informações, tanto no chat do YouTube como no Facebook. A gente também está transmitindo as informações aqui do Ceará News com imagens por lá, tá certo? Nos acompanhe. Agora, 7:02. Previsão do tempo. Meu povo, a previsão do tempo para esta quinta-feira, a semana passou voando, concorda? É de céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macro-regiões, com chuva no litoral de Fortaleza, no maciço de Baturité, na Jaguaribana e no sertão central em Inhamuns. Nas demais regiões, alta possibilidade de chuva isolada. Agora, 7:03. Daqui a pouquinho, Donizete Arruda está chegando trazendo as informações da política nacional, da política local. Inclusive, ele me informa aqui que está apurando uma operação que está acontecendo neste exato momento em um município aqui do estado do Ceará. Então você não pode perder as informações. Donizete Arruda está apurando todos os detalhes desta operação envolvendo aí uma prefeitura, mais uma prefeitura aqui do nosso estado, sendo alvo da PROCAP, do Ministério Público. Agora vamos com mais informação. Com apoio de partidos da base aliada, o governo conseguiu aprovar a taxação das blusinhas no Senado, após a criação do imposto ter sido retirada do projeto Mover pelo relator senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Acho que você lembra, porque nós falamos sobre esse assunto aqui ontem. A taxação voltou então ao projeto que cria incentivos para a indústria automobilística por meio de destaque que propôs a retomada da criação do imposto de importação de 20% para compras no exterior de até $50 por pessoas físicas. E é o seguinte: agora, o texto deverá retornar à Câmara por ter sofrido algumas alterações no Senado antes de ir à sanção do presidente Lula. Né? Sanção ou veto do presidente Lula. 7:04. A gente volta a falar nesse assunto ainda nessa edição dos bastidores dessa votação ontem. Inclusive, a gente mostra para você como é que foi o momento dessa votação. Agora, vamos falar em CNH Popular. Você lembra desse programa? Pois é, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, começa a partir do dia 1º de julho o atendimento aos candidatos de Fortaleza com inscrições aprovadas no programa CNH Popular 2023. A informação foi divulgada pelo governador Eumano de Freitas ontem durante a conversa semanal com a população por meio das redes sociais. Dia 1º de julho é a data que está sendo todo mundo começar a ser chamado. E as pessoas que são do interior, eu quero dizer que você entra na página do DETRAN, detran.ce.gov.br, para você ver qual vai ser o calendário dos outros municípios. Mas você de Fortaleza, a partir de 1º de julho, fique ligado que você vai ser chamado, tá? Porque o Detran estava organizando, é muita gente que precisa ser organizada para a carteira popular, se não me engano, 25 mil pessoas, e precisa ter toda uma coordenação, toda uma organização, e aí os servidores do Detran estavam organizando para receber bem, ser bem recebida, bem tratada, afinal quem paga o salário de todo mundo é você e o povo cearense. Pois é, meu povo, serão 5 mil pessoas beneficiadas na capital com a primeira habilitação nas categorias A, para quem pilota moto, né, e B de carro aí. Fortaleza se enquadra nos requisitos necessários para o primeiro grupo de atendimento por já possuir autoescolas, coletas de biometria e clínicas credenciadas. Agora, 7:05 para todo o estado do Ceará. A gente segue com informação, segue agora para o interior do estado. E quem conversa primeiro comigo é Mário Magalhães. Por quê? Porque o garçom que matou aquele vereador em Camocim, ele foi denunciado pelo Ministério Público e Mário traz os detalhes para a gente dessa denúncia. Fala, Mário. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. O Ministério Público do Ceará denunciou nessa quarta-feira o garçom Antônio Charlan Rocha Souza pelo homicídio do vereador César Araújo Veras e tentativa de homicídio contra outros dois homens. O crime aconteceu no dia 28 de abril desse ano, dentro de um restaurante na cidade de Camocim. A Promotoria de Justiça considerou que o garçom agiu de maneira que impossibilitou totalmente a defesa das vítimas e que a motivação do crime foi fútil. Ele foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio. No dia do crime, o acusado foi preso pela polícia na CE-085 quando estava tentando fugir dentro de um veículo particular. Com informações de Sobral, Mário Magalhães para o Ceará News. Mais um desdobramento desse caso que chamou a atenção de todo o estado do Ceará e é claro que a gente segue acompanhando. 7:07, bom dia para você que tá ligando o rádio agora e se conectando com a gente aqui no Ceará News. Vamos direto para a região do Cariri, quem fala conosco é Robson Roque. Bom dia, Robson. Olá, Matheus, bom dia ouvintes do Ceará News. Representantes do SENAC no Ceará estiveram em Juazeiro do Norte, onde o sistema Fé Comércio pretende construir uma escola de ensino profissionalizante. A iniciativa foi apresentada aos vereadores pela diretora regional do SENAC, Débora Sombra. É um projeto arrojado que precisa realmente do apoio de todos, que tem todo um impacto no seu entorno e no desenvolvimento do cidadão, e temos muita segurança do bem que fará para a cidade de Juazeiro. A escola deve ser construída entre 12 a 15 meses para fornecer mais de 5 mil matrículas por ano. São previstos 15 milhões de reais em investimentos, geração de empregos diretos e indiretos. É uma obra de grande porte, então realmente ela tem um impacto muito grande. Esses 5 mil alunos hoje são 5 mil profissionais amanhã no mercado de trabalho, qualificados, isso, aptos a trabalhar. Da redação do Jornal do Cariri, Robson Roque para o Ceará News. Valeu, Robson. Bom dia para você e bom trabalho. 7:08. A gente segue agora para Aracati. Vamos falar com o Valdeiro Viana, trazendo informações da região e do Vale do Jaguaribe. Fala, Valdeiro. Bom dia, Matheus Vasconcelos e ouvintes do Ceará News. A violência continua fazendo vítimas no interior do estado. Dessa vez, um adolescente de 17 anos, identificado como Vieira Saldanha, foi morto a tiros na madrugada de ontem, quarta-feira, dia 5 de junho, nas dependências de uma pousada na cidade de Nova Jaguaribara, região do Vale Jaguaribano. Informações extraoficiais dão conta que Saldanha seria pertencente a uma facção oriunda do Rio de Janeiro. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O jovem foi mais uma vítima da violência que vem assolando e assustando a população do Vale do Jaguaribe. O caso será investigado pela Polícia Civil. De Aracati, litoral leste do Ceará, Valdeilo Viana para o Ceará News. 7:10 para todo o estado do Ceará. Ficou agora, no momento de você saber as informações policiais, as ocorrências das últimas 24 horas, e quem traz é ela, Wesmênia Lopes. Bom dia, Wesmênia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. Olha, eu vou começar falando que ontem teve o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste aqui na Arena Castelão e mais uma vez brigas entre torcedores foram registradas pela capital cearense. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas com gravidade. Um dos epicentros dos confrontos ocorreu na Avenida Eduardo Girão, localizada aqui no bairro de Fátima, em Fortaleza, e vídeos mostram dezenas de torcedores se enfrentando. As câmeras de vigilância mostram que um homem foi rendido e espancado por diversas pessoas, a maioria delas sem trajes que possam identificar de qual torcida elas pertenciam. Eles chegaram a utilizar, inclusive, capacetes nas agressões. Após o ataque, o homem fica desacordado e é carregado por amigos. Em um outro confronto, os homens, que já se identificam como integrantes de uma torcida organizada do Fortaleza, gravaram um vídeo após espancarem uma vítima que ficou desacordada com as agressões. As imagens vão auxiliar aí o trabalho da polícia na identificação desses agressores. Matheus. Que vergonha, né, minha gente? Torcedores não, criminosos. Isso não é torcedor, não. 7:11. Trânsito. Trânsito, meu povo. Outra coisa que tira gente do sério é trânsito. Por isso, muita calma. Se você está saindo de casa agora, a Avenida 13 de Maio registra um congestionamento considerável, viu? Então, se você vai passar pela 13 de Maio, já vá sabendo que vai precisar de muita paciência. E já começa ali na perto da UFC, da reitoria da UFC, até a Igreja de Fátima, a gente vê um trânsito bastante tenso, em alguns pontos bastante congestionado, também na Pontes Vieira Caba, que o trânsito está também muito congestionado, Avenida Borges de Melo, alguns trechos apenas de trânsito lento, a gente observa também um trânsito um pouco mais lento na BR-116, isso já é bem comum para o condutor que passa nessa região nesse horário de pico. A gente observa também uma grande extensão de trânsito lento e parado na Carlos Gereissati, que é conhecida como Avenida do Aeroporto. Então, se você vai passar por essa região, já passe sabendo que você vai precisar de muita, mas muita paciência mesmo. 7:12. Deixa eu mudar de assunto aqui agora. Chegou o momento de a gente falar sobre saúde. Eu amo falar sobre saúde e é claro que eu amo também indicar o melhor produto para você que quer ter qualidade de vida. Eu já te apresentei nessa semana a minha nova parceira aqui no Ceará News, que é a Positivare. Decorou o nome aí? Positivare. Pois é, e hoje eu trago uma super novidade que vai transformar a sua vida e acabar de vez. Sabe, com aquelas dores incômodas, dores nas articulações? Ninguém merece. Dores nas articulações é ruim demais, mas eu quero que você conheça o Move da Positivare. Pois é, ele é o colágeno tipo 2 e que é turbinado, meu povo, com o MSM, magnésio e também o ácido hialurônico. Essa poderosa combinação oferece um alívio rápido e eficaz para suas articulações, permitindo uma vida mais ativa e sem dores. O Move é especialmente formulado para você que sofre com osteoartrite ou qualquer outro tipo de dor nas articulações. Acordou agora, não está conseguindo nem se espreguiçar, nem consegue pegar na xícara direito porque tá com os dedos doloridos, as articulações estão doloridas. Então conheça agora o Move da Positivare. Vou te contar só alguns detalhes dessa combinação enquanto eu tenho tempo. Colágeno tipo 2, ele ajuda a aliviar suas dores, aumenta a sua flexibilidade das articulações e facilita os seus movimentos. O MSM reduz o inchaço e a dor, além de regenerar os tecidos e aliviar dores musculares pós-exercício. O magnésio, Matheus, o magnésio é essencial para prevenir cãibras. Sabe aquelas cãibras que dão assim no meio da noite, quando você está dormindo de forma inesperada? É ruim demais, não é, minha gente? Mas o magnésio te ajuda. Ele evita essas cãibras e trabalha junto com o colágeno para manter ali a saúde dos seus ossos. E o ácido hialurônico diminui o atrito e a dor durante o movimento, além de hidratar e aumentar a elasticidade da sua pele. Então, se você quer viver sem dores e com mais mobilidade, você precisa conhecer o Move da Positivare, porque é a solução que você está procurando. Então vou deixar de papo e já vou te dar o contato para você ligar agora para Positivare. 85 é o DDD, o número é o 98711-2514. Matheus, não tenho como ligar, tô sem tempo. Manda um zap, DDD 85 98711-2514. Se você está precisando de solução, ligue para Positivar e mande a sua mensagem, não perca tempo. DDD 85 98711-2514. Não deu tempo de anotar? Ainda não? Repito só mais uma vez. 98711-2514. Garanta já o seu móvel, o colágeno turbinado da Positivare, porque Positivare é saúde, Positivare é estar bem. Eu vou pro rápido intervalo, meu povo, volto já. Ceará News. Apoio Uninter, seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninter.edu.br. Processo seletivo Uninta 2024.2. Inscrições abertas para Sobral e Itapipoca. Medicina e mais 27 cursos presenciais. Instituição nota máxima. Financie até 100% com nossas opções de financiamento. Sujeito à disponibilidade por cursos e as regras de cada programa. Inscreva-se em vestibular.uninta.edu.br e venha para Uninta. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial SESC. Ela te dá um mundo de benefícios do SESC, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do SENAC e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o SESC faz pra você. Curtiu? Então faça a sua credencial SESC na unidade SESC ou SENAC mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará. Ceará News. Quando a gente escuta de longe a sanfona e a poeira levanta do chão, é sinal que acabou a espera longa. É tempo de São João. Cuida, menino. São João de Maracanaú está chegando. Vai ser só pra atleta. Tem quadrilha, cidade junina, programação cultural e show até de manhã. 31 de maio a 23 de junho, no espaço bem novinho. Realização: Prefeitura de Maracanaú. Participe do Ceará News. 85992647274. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Está tudo pronto. Que venha a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. E com ela, oportunidades de vida para milhares de cristianos do nosso país. Saiba mais sobre as ações para o futebol feminino em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Vem com fé. Brasil, uma escolha natural. Ceará News. Bem, bem. Viver. As melhores dicas para uma vida melhor. Nesse espaço, a gente fala de saúde. Uma equipe de cientistas americanos identificou como o circuito do cérebro envolvido na regulação do sono impacta na saúde dos idosos. E qual seria a melhor forma de prevenir? As pesquisas mostraram que a falta de sono está relacionada com risco aumentado de vários problemas de saúde, de hipertensão a ataques cardíacos, passando por diabetes, depressão e acúmulo de placas cerebrais ligadas à doença de Alzheimer. A insônia insônia é tratada frequentemente com uma classe de medicamentos conhecidos como hipnóticos, mas eles não funcionam muito bem na população idosa. De acordo com a pesquisa, um remédio existente conhecido como retigabina, atualmente usado para tratar a epilepsia e que se dirige para uma via similar, pode ser mais eficaz para as pessoas mais velhas. Bem viver, com as melhores dicas para uma vida melhor. Bem viver. Sete horas, 20 minutos. Agora no Ceará News, conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Uma ótima sexta-feira, não, já tô me adiantando, Donizete, uma ótima quinta-feira para você. Vamos começar o nosso bate-papo aqui falando sobre como é que tá a situação em Brasília depois da aprovação do Senado ontem, confirmou a taxação das blusinhas, né? Bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, Matheus, musiquinha que a pauta caiu, mano. A Polícia Federal. Você já tem as informações da operação, Donizete, que está acontecendo do Ministério Público? Já te passei o relatório aí, o documento com exclusividade. Eita! Vamos lá saber quem são os alvos dessa operação, Donizete. A gente ainda tá lendo para não cometer erro. Matheus, operação do Ministério Público. Sim. Do estado do Ceará, através da PROCAP, a princípio é PROCAP, afastado o prefeito de Itapiúna, Dário Coelho. A lista de afastados é extensa, mandados de busca e apreensão. E a informação até de prisão, mas prisão nós não estamos conseguindo ainda confirmar, de secretários. Mas foi afastado o prefeito Dário Coelho por 180 dias. A operação está nesse momento na casa dele, em Itapiúna, na sede da prefeitura, e vários secretários. A principal acusação são irregularidades da cooperativa Copefor. Essas cooperativas. Estou aqui lendo um documento, Matheus, você tem um trecho aí do documento que eu já lhe mandei, né? Prefeitura de Itapiúna, prefeito Dário Coelho, secretária de trabalho Gina Quitéria Coelho, e assistente social, deve ser a esposa dele. Rochelle Ferreira, chefe de gabinete. Arnaldo Araújo Batista, secretário de Educação. Francisco Zé Cavalcante Lima Neto, secretário de Saúde. Afastaram a administração toda, Matheus. Pois é, Donizete, pelo que eu estou vendo aqui, muitos secretários, Francisco de Assis também, secretário de Obras, o Adriano Aquino, secretário de Esportes, Brena Lima, coordenadora da Central Única de Compras e Serviços, Marcelo Henrique de Oliveira, pregoeiro, que mais? E aí ele também tem aqui... Diretoria da Cooperativa. Exatamente. De Trabalho e Serviços Complementares de Aceio, Conservação e Limpeza Limitada de Fortaleza, Copefor. Isso. Aí tem mais gente, Pedro Show de Albuquerque, não tem cargos, Pedro Show de Albuquerque Filho, ex-presidente da Copefor, Abdias Lourenço de Lima, presidente da Copefor, Lucas Uchoa de Albuquerque, vice-presidente da Copefor, Francisco Flávio de Menezes Filho, assessor jurídico da Copefor, Tiago Osto Garcia Chave, secretário da Copefor, Douglas Osto Campos Garcia, contador da Copefor. Tá bom, né, Matheus? Tá bom, Donizete. Todas as informações, essas pessoas que a gente está citando aqui, só para ficar claro para o nosso ouvinte, são os alvos do Ministério Público nesta manhã. Isso, de quinta-feira. No documento, o documento da operação em Itapiúna. Eu tinha informações que hoje tinha mais operações além de Itapiúna. Por enquanto, eu só confirmei essa operação. Essa operação em Itapiúna. As outras eu ainda não confirmei, Matheus. Então chega a 4 o número de prefeitos afastados no Ceará, é isso? Matheus, vamos lembrar quem é que foi afastado. Eu tô, me ajude. Vamos lá, aqui vamos lendo tentar. E a gente fica apurando no ar. A informação chegando. Estão afastados já o 4 prefeito, né? Caridade. Isso. Simone Tavares. Crateús. Marcelo Machado. A gente tem mais prefeito afastado. Aí tem esse, é o 4, né? Qual é o outro? Já o lembro. Vamos ver aqui, já o lembro, prefeito. Vamos ver. Agora vamos falar das comprinhas, Matheus. Foi aprovado ontem, né? Foi aprovado ontem, Donizete. Senado acabou aprovando. Teve uma discussãozinha ali na hora da votação. Teve. A gente até separou para o ouvinte ficar sabendo enquanto a gente está aqui se organizando para apurar a informação ao vivo. Vamos ouvir o que foi que aconteceu durante a votação da taxação das blusinhas no Senado. A presidência submeterá ao destaque a votação simbólica. Ordem. Com a palavra pela ordem, senador Messias. Senhor presidente, eu fui o autor da emenda número 3, acolhida pelo relator, que excluiu o jabuti do texto do projeto. Eu gostaria de ter o direito de podermos discutir também. Vossa Excelência já teve a oportunidade da discussão na fase própria, senador Messias. Infelizmente, momento se restringe ao autor do destaque e ao eminente relator. Esse o regimento e essa prática do Senado. Peço perdão, Vossa Excelência. Só para dizer aos senadores que o que nós vamos votar agora é simplesmente retornando o texto para aprovar o jabuti. Tem um dinossauro passando por cima de todos nós. O governo está fazendo isso por votação simbólica. O que não é justo, não é correto. O Senado Federal tem que colocar digital. Não há necessidade nenhuma de se fazer isso em votação simbólica, senhor presidente. Obrigado, senador Messias Jesus. A presidência submeterá o destaque à votação simbólica. As senadoras e os senadores que aprovam o texto e mantêm os dispositivos destacados permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Senhor presidente, aprovado, ficam mantidos o artigo 50 e o inciso 2 do artigo 51 do projeto, ficando consequentemente prejudicada a emenda número 3, de mesmo objeto. Tá aí, Donizete. E acabou sendo aprovada, deve voltar para a Câmara após as alterações, para depois ir para a sanção ou veto do presidente Lula. Para aprovar a PEC das blusinhas. O nome tão esquisito, né, Matheus? Houve uma aliança entre Renan Calheiros e Arthur Lira. O Arthur Lira foi traído em Alagoas pelo prefeito JHC. E o Lula tá costurando um acordo de Renan e Arthur Lira, tá? Certo. Para disputar as eleições ao Senado do ano que vem juntos. Matheus, ontem um dos assuntos mais comentados na internet, não sei se você viu o vídeo, foi a sessão da Câmara do Rio de Janeiro, onde o vereador César Maia, com seus 80 anos, aparece sentado na privada, mano. Eu vi, Donizete, eu soube dessa história, sim. Aí é um dos assuntos mais comentados. Quem tiver coragem, queira ver, não aparece muita coisa, não. Eu postei no meu Instagram, aí o presidente chega e diz, vereador César Maia, fez sua câmara. Aí ele, constrangido, diz perfeitamente, mas sentado na privada, no trono, ele lá no vaso sanitário, foi uma gargalhada só, e todo mundo, as coisas, saiu do que foi site, postou o vídeo, eu postei cedo, depois é que viralizou na internet, tá, Matheus? Próximo assunto aí. Já lhe mandei o documento na íntegra, Matheus. A terceira cidade, busca da Polícia Federal. Vamos lá, nós falamos aqui em Caridade, falamos aqui em Crateús, e a terceira cidade é? A Montada. Claro. A Montada. Que é coisa de estar apurando, e a quarta agora é Itapiúna, tá? 4 prefeitos afastados que não devem disputar as eleições. Na nossa lista eram 20? Não podia disputar a eleição. Agora a lista é extensa. Eu nem contei, Matheus. Não deu nem tempo de contar. É tanta gente. E o escândalo parece que é de novo com cooperativas. Essas cooperativas, gente. Eu venho falando isso há muito tempo. Mas não posso ficar falando sozinho. Agora o Ministério Público está fazendo o trabalho. Cooperativa de saúde. Essa não é de saúde, não. Essa é de trabalho e serviço. né? Mas é pesado, Matheus. O documento é pesado, Matheus. Tem como terminar aí o próximo assunto, Matheus? Vamos sim, vamos terminar aqui, Donizete, falando que ontem teve uma solenidade para falar sobre o desmatamento, combater o desmatamento do governo federal. A ministra Marina Silva, o presidente Lula esteve presente também, falou sobre essa questão da preservação do meio ambiente. Vamos ouvir o que disse o presidente? Ele soltou a piada com a imprensa, né? Que é a imprensa de os negacionistas do PIB, e o PIB brasileiro cresceu. Ele soltou uma piadinha. Vamos lá. Se eu for falar de qualquer outro assunto, se eu for falar do crescimento do PIB, se eu for falar da blusinha, se eu for falar, vai ser o que vai tomar conta do noticiário e não a questão ambiental. Como nós queremos dar consciência à sociedade brasileira de que a questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho grilo. A questão ambiental é um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados, de toda espécie animal, os mais inteligentes do planeta, para que não destruam a sua casa, para que não destruam o seu barco, para que não destruam o ar que respiram, para que não destruam a água que bebe. Então nós temos que aproveitar esse momento para fazer um chamamento à sociedade brasileira, aos humanos, sabe, do planeta Terra, de que nós temos uma chance. E a chance depende só de nós. Tá aí, Donizete, então, presidente Lula. É, Matheus, o presidente Lula tá vivendo aí, ele hoje tá marcado ele ir para o Rio Grande do Sul de novo, tá, Matheus? Certo, já tava com a expectativa de ele voltar lá essa semana, né? É, o ministro Paulo Pimenta tá montando a equipe dele, ajudando o governador Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul tá voltando ao normal. Vamos ver, aí muitas brigas, ontem na Câmara teve briga com a absorção do Janones. O pau cantou entre ele e o Nicolas. Foi uma imagem horrível. Os dois chamando uma palavrão, um agredindo o outro. E o Zé Truvão querendo bater no Janones. O Janone chamando o Nicolas para briga do lado de fora na Câmara. Que nível! E para terminar, Matheus, dizer que ontem a Erundina, que é a decana da Câmara dos Deputados, com 89 anos, foi agredida. É, ela é do PSOL, aí foi agredida por um deputado lá bolsonarista, que ela estava defendendo que os locais onde houvesse os centros de torturas fossem identificados. Ela é muito respeitada, né? É séria. Aí foi agredida, ela passou mal e está na UTI, Matheus. A Câmara teve que suspender a sessão, porque a Erundina é muito respeitada pela direita, pela esquerda. Porque ela é uma pessoa de bem, não se envolve com nada, e ela está muito mal, correndo risco de vida. Ela está na UTI, internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O hospital não soltou nota oficial sobre o estado de saúde dela, mas os deputados e deputadas foram até o hospital visitá-la, não puderam, porque ela está na UTI, e ela não está bem não, Matheus. Não sei nem... É, ontem ia se votar também um projeto com o Arthur Lira, o Jabuti, para anular as delações. O Arthur Lira ressuscitou esse projeto para salvar o Bolsonaro. Brasília tá... Ninguém tá conhecendo ninguém, sabe, Matheus? Bezerro não tá conhecendo vaca, tá? É uma expressão bem de Brasília. Tá uma confusão. Bezerro não tá conseguindo identificando vaca. Vamos dar uma paradinha e a gente volta com mais informações sobre o afastamento do prefeito de Itapiúna, Dário Coelho, Matheus. Combinado, Donizete, 7h34, até já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do SESC, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do SENAC e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o SESC faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial SESC na unidade SESC ou SENAC mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. 7:34. Agora no Ceará News, Momento Nero. Vamos lá, Donizete, você vai querer acordar quem hoje? Eu quero acordar o novo procurador da Procap, Rinaldo Janja. Ele tá mostrando que o Ceará tem que se orgulhar do Ministério Público, né? Mal assumiu, toca fogo, num bom sentido, combatendo, fiscalizando e dizendo que o Ministério Público faz o seu trabalho e merece aplauso. Vai, Tata, acorda, Rinaldo Janja. Matheus. Sim. O governador lista sexta para indicar o novo desembargador. Mais um. É. Os seis nomes, você sabe quais são? Quem são? Já tá no meio. Ó, a lista sexta para o governador manda indicar o novo desembargador na vaga do ministro Teodoro Silva Santos. Ó, os nomes aí. Os procuradores. Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Léo Charles Henri Brossard II, Luiz Alcântara Costa Andrade, Luzanira Maria Formiga, não, essa aqui é antiga, e Marcos William, essa aqui é antiga, já foi definida, essa não, tá? Essa aqui é a antiga. Eu vou procurar aqui, eu estava olhando, eu sei que na nova lista sexta tem a Luzanira, tem o Lucídio de Queiroz, tem o Emanuel Girão, 3, e tem o Rinaldo Janja, 4. Esses 4 estão, com certeza, a lista sexta, tá? Tá certo, Donizete. Vamos pra frente, então. Vamos falar. Vamos pra frente. Eu queria que você lesse aí, lesse os nomes de musiquinha da Polícia Federal e a gente lesse os nomes. Arrém, a Polícia Federal! A gente vai ler novamente os nomes das pessoas que foram alvo do Ministério Público nesta manhã de quinta-feira em Itapiúna, é isso? Isso, só o nome aí, tá? Vamos lá. Alvo da prefeitura, certo? Vamos ler aqui as pessoas que estão na gestão. Afastado, né? Isso. Francisco Dário de Oliveira Coelho, que é o prefeito, alvo. Gina Quitéria Coelho, secretária do Trabalho e Assistência Social. Francisca Rochelle Ferreira da Silva, chefe de gabinete. Francisco Arnaldo Araújo Batista, secretário de Educação. Francisco José Cavalcante Lima Neto, secretário de Saúde. Francisco de Assis Martins, secretário de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano. Adriano Aquino Lima, secretário de Esportes. Brena Lima de Aquino, coordenadora da Central Única de Compras e Serviços. Marcelo Henrique de Oliveira, pregoeiro, e eu acho que a partir daqui já começa então os nomes das pessoas que fazem parte da cooperativa, certo? É, aí tá a cooperativa, como é o nome da cooperativa, Matheus? Cooperativa de Trabalho em Serviços Complementares de Asseio e Conservação e Limpeza LTDA, Cooperfó. É, as prefeituras cearenses estão elegendo e nesse debate a gente vai ter que ver. É, limar essas cooperativas da administração pública cearense e brasileira, tá? Certo. Porque elas vivem envolvidas em escândalos, vivem envolvidas em escândalos. E outro tema que vai ter que ser tema obrigatório é o seguinte, não tô falando de Itapiúna, eu tô falando geral, Ceará, Nordeste, Brasil. A presença das organizações criminosas no fornecimento de serviços às prefeituras. São dezenas de empresas laranjas do crime organizado prestando serviço às prefeituras cearense, nordestinas e brasileiras. Isso vai ter que ser debatido. E porque o governador Elmano está combatendo, é prioridade dele, as organizações criminosas. Antes de falar nisso, ó, tá bom, fogo no turno, Matheus, ali, seis procuradores que estão concorrendo à vaga de Teodoro Silva Santos. Vou dizer os nomes, tá? Ok. Emanuel Roberto Girão de Castro, Pinto, 1. Antônio Irã Coelho Ciro, 2. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3. Francisco Nildo Façanha de Abreu, 4. Rinaldo Janja, 5. E Luzanira Maria Formiga, 6. A qualquer momento, o governador Elmano de Freitas anuncia o mais novo desembargador cearense representando dentro da representatividade do Ministério Público do Estado. 6 grandes procuradores que orgulham o Ministério Público e que orgulham o povo cearense, tá? Sérios, competentes e com a trajetória de dedicação à fiscalização pública, tá? Vira a página, Matheus. Só dizendo que 4 prefeitos, 4 foram afastados com a quarta afastamento hoje de Itapiúna. Os outros 3 são Caridade, Simone Tavares, Marcelo Machado de Crateús e Flávio Filho de Amontada. 4 prefeitos. Eu não sei se o Ministério Público, a minha conta era 20, Matheus, mas eu não sei se o Ministério Público vai continuar afastando o prefeito. Chegou a 4, né? 4 chegou. Aí nós chegamos a junho, já também em julho, as convenções, não sei se o Ministério Público vai continuar afastando, mas que tá uma fartura de coisa errada na administração pública, ah, isso tá, Matheus. Tira a página, Matheus, vamos falar da operação, Matheus, operação Pista Fria, solta o fogo no turbo, boa. Eita, Donizete, essa operação fedeu, viu? Olha, Matheus, é o seguinte, o alvo é um dos tesoureiros do PCC, do Lobo Mau. Ele veio de São Paulo para lavar dinheiro aqui e não estava em casa, numa mansão, no Alphaville. E o seguinte, tinha 90 mil reais, joias, relógios, carros, foram sequestrados 32 carros. E esse personagem, Matheus, não vou dizer nem o nome, nem o apelido, não me meter, não quero morrer, ele lavava dinheiro em vaquejadas, Matheus. E a Polícia Federal está investigando que ele seja sócio de um bocado de gente grande. Entendi. Em apostas e vaquejadas, que rola muito dinheiro hoje, Matheus. Entendi. Muito dinheiro. E ele é amigo, sabe de quem, Matheus? Você vai dizer? Ah, tá. Entendeu? Ele é sócio, sabe de quem? Tá certo. Eu só tô fazendo rum porque eu tô com coceira, não sei não, Matheus, tá? Não sei de quem é que ele é sócio e amigo não. Ah, tá e bom. Deixa longe disso, tá bom, Matheus? Você combinado, me deixa. Combinado. Vamos saber mais detalhes da operação com o delegado Paulo Renato, da Polícia Civil? Vamos, aí ele sabe, nós não sabemos não, mas sim, o delegado sabe, deixa o delegado falando. Vamos ouvir. Essa célula, ela tem origem, né? Essa organização criminosa, ela tem uma origem em toda organização em São Paulo, mas especificamente com esse esquema de lavagem, ele partia daqui. Então é um grupo dentro de uma organização criminosa que tem forte atuação aqui no estado do Ceará com ligações em outros estados. Foram encontrados, né, apreendidos e arrecadados vários veículos, além de dinheiro em espécie. Em uma residência aqui foram apreendidos mais de 90 mil reais em espécie, objetos de valor, joias, outros bens. E agora a gente vai analisar tudo que foi coletado no dia de hoje, né, não só esses bens de valores, como documentos e aparelhos celulares e outros eletrônicos, para que as investigações continuem e a gente possa chegar no maior número de pessoas envolvidas nesse esquema de lavagem de dinheiro. Ou seja, vai ter mais. Vai ter mais. Mateus, solta a musiquinha aí da Polícia Federal. Aê, a Polícia Federal! Tá problema lá, Mateus. Quem deveria assumir a prefeitura é o vice-prefeito Joaquim Clementino Ferreira Filho, que mora nos Estados Unidos, Mateus. Como assim, Donizete? O vice-prefeito mora nos Estados Unidos. Oxi. Atualmente mora nos Estados Unidos. E então não tem vice-prefeito pra assumir. Quem vai assumir então é o presidente da Câmara de Itapiúna. Como é o nome? Temos que descobrir aí. O presidente da Câmara. É, agora, a gente vai tentar descobrir agora. Da Câmara de Itapiúna. Olha, Matheus, tá pegando fogo e a gente operando. Ó, tá ali. Eu tô informado aqui que é Antônio Alexandre, Totinha, o vice-presidente da Câmara, Totinha. Será que é ele? Vamos atrás, Donizete, de saber agora. Totinha. Antônio Alexandre Ribeiro Cordeiro, Totinha. Será o novo prefeito. Agora, olha, Matheus, dizer que o Ministério Público de Aracati mandou o prefeito Bismarck Maia suspender a contratação dos artistas do São João. Você viu o documento? Eu lhe mandei. Você viu o documento? Já estou agora abrindo, Donizete, aqui o documento que você me mandou, tá certo? Pra gente falar, Mateus, aqui pros ouvintes. Sim. Você viu, eu lhe mandei o documento aí, ó. Suspender os contratos, tá? Promova, revogue os contratos com Alok, Simone Mendes, Manu Batidão, João Gomes, Matheus Fernandes, César Menotti e Fabiano. Tá? E com todos os artistas superior a 50 mil, né, Donizete? É. E promova processos licitatórios. Tá? Promova a integral publicidade de todos os procedimentos licitatórios. Acabou o São João do Bismarck Maia, né? De Aracati, né? Desse e jeito, hein, muita Donizete? Sorte, não. O Eduardo Bismarck perdeu o mandato, que é o filho. Agora vem essa decisão. Ontem o Eduardo Bismarck votou a favor da PEC das praias para privatizar a Canoa Quebrada e todas as praias do Ceará. A onda não está boa, não. A decisão, esse documento já está no CN7, tá, Matheus? Eu acho que já está. Se não tiver, está chegando, tá? Ó, o presidente da Câmara de Itapiúna, não é o Totinha, não, tá? Tá recebendo a informação aqui do amigo meu. É, o presidente da Câmara é Chiquinho da Mata, tá? Certo, Chiquinho da Mata. Vamos pra frente, Donizete, ainda tem dois assuntos aqui que vale a pena a gente falar ainda, tá? Vamos correr? Ok. É o seguinte, teve mais confusão, mais um capítulo na confusão entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, hein, Donizete? Sarto versus Elmano. Os dois estão brigando aí. Vamos ouvir que ontem o Sarto levou a mão de pé na Assembleia do líder do governo, Romeu de Guerra. Toca a música do Duelo dos Abestados aí. É, Donizete. Não tá fácil, não. É. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos começar pelo prefeito. A população de Fortaleza tem o direito à tranquilidade de andar na rua sem medo. Na última década, nós passamos a conviver com episódios chocantes de violência, porque quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel. Cabe ao governo do estado enfrentar as facções, combater o crime organizado. Mas, lamentavelmente, hoje, esse governo é parte do problema e não da solução. Como vocês sabem, eu sou de uma geração que sempre acreditou e acredita na educação para transformar a sociedade num caminho melhor, menos violento e menos desigual. Tem mais. Aí a pessoa vai lá, quem quiser, né? E acessa o seu Instagram, o seu Twitter, porque o vídeo completo tá lá. Aí houve resposta. O deputado Romeu Aldighieri falou na tribuna da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir. Pediu que mudasse o secretário de Segurança Pública. que fizesse uma remodelagem do sistema estadual de segurança pública. O governador vai ao diretor-geral da Polícia Federal em Brasília, pede um nome, traz um homem que tem 40 anos de Polícia Militar e Federal, que trabalhou no BOPE, um homem de campo, secretário Roberto Sá, empossa, diz que vai dar novas diretrizes, criar um comitê com a participação direta do governador, envolvendo o Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Defensoria Pública. O governador fará reuniões regulares. Parece que ficaram com raiva. A oposição fica com raiva. Não dá oportunidade nem das novas diretrizes serem encaminhadas. Isso é porque não torce pelo bem do Ceará. Isso é porque não há entrega e a eleição está aí. Nós não temos culpa da impopularidade crescente do prefeito de Fortaleza. Nós torcemos pelo bem de Fortaleza. O vereador está aberto ao diálogo, mas não há proposta específica. Eita. Vamos pro camarote? Vamos embora, né, Matheus? Vamos embora. Isso. A briga falou. Amanhã a gente fala demais de eleições. Hoje nós não temos como falar de eleições, porque a operação de Itapiúna, Matheus, eu tô recebendo informações que ocorreram prisões, tá? Como opera. Vocês ficam ligados aí, quem escuta o Meio Dia Ceará na Rede Plus, a gente traz informações, o CN7 vai trazer informações. Tem prisões, pode ter prisão nessa operação que acontece agora pela manhã na Polícia Civil, Ministério Público do Ceará, na Prefeitura, com afastamento do quarto prefeito, prefeito Dário Coelho. O vice mora nos Estados Unidos, Joaquim Clemente do Filho, e quem deve assumir a prefeitura é o presidente da Câmara, o Crispim Malta. Isso, Matheus, que eu lhe disse. Pois é, Donizete, presidente da Câmara da Mata, não é isso, Chiquinho da Mata? É. Vamos lá. Chiquinho Malta, né? Ah, tá ok, então. Vamos lá, 7:51. Chiquinho da Mata, Chiquinho da Mata. É isso, Chiquinho da Mata, vamos lá, 7:51. Tchau, tchau. Olha, gente, só pra terminar, nós temos todo esse programa apurando ao vivo, tá? Apurando ao vivo, falando com você e conversando com o Ministério Público, com a polícia e com as fontes da gente, com advogados, amigos, com tudo, com os nossos garçons, ao vivo nós fizemos essa operação. Você tem paciência que foi ao vivo essa operação. É isso. Essa apuração todinha feita por mim e pelo Matheus. Tô indo embora, Matheus. Até amanhã, Donizete. 7:20, você tá de volta aqui no rádio trazendo mais informação. 7:52, meu povo. Vamos lá. Aumenta o som agora e se liga nesta informação, nessa sugestão, por que não dizer nessa indicação que vai melhorar o seu dia e que vai te dar uma nova esperança. Chegou o Move da Positivário, colágeno tipo 2 com MSM, magnésio e ácido hialurônico. Para reduzir dor e inflamação, vá de Move da Positivare. Com o Move, suas articulações ficam mais flexíveis. Ele reduz o inchaço, previne cãibras e fortalece os ossos. O Move é o seu movimento. Diga adeus às dores nas articulações. Experimente agora e sinta a diferença. Move é Positivare. É saúde, é estar bem. Para você conseguir o seu, é só mandar uma mensagem no DDD 85 98711 2514. Vou repetir para você anotar: 98711 2514. Move é da Positivare, a nova parceira do Ceará News, e é claro que a gente confia naquilo que tem muita qualidade para melhorar a sua vida. O DDD 85, número 98711 2514. Vou para um rápido intervalo e volto já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Medicina Uninta, nota máxima. Inscrições abertas para o processo seletivo 2024.2 em Sobral e Itapipoca. Dois cursos nota máxima, com toda a infraestrutura, excelência pedagógica e corpo docente que fazem a Medicina Uninta ser reconhecida como uma das melhores do Brasil. Acesso a financiamentos. Consulte. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.uninta.edu.br. A Medicina Uninta 2024.2 espera por você. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc.

A gente fica para cima com esse bom resultado. Quem é torcedor de verdade? Agora, esses outros eventos de violência, nada se pode comparar com a alegria que o futebol traz. Concorda comigo? 7h59. Fala, Vitinho. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes do Ceará News. O Fortaleza venceu o CRB por 2-0 na noite de ontem, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo pelos atacantes Moisés e Luceiro. Um detalhe é que com esse gol, o Moisés se tornou o maior artilheiro da história do Fortaleza no Nordestão. Com o resultado, o Fortaleza sai em vantagem na luta pelo tricampeonato da Copa do Nordeste. O jogo decisivo acontece já no próximo domingo, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Direto da redação, Victor Nogueira. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente tá de volta amanhã a partir das 7. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu Ceará News. De volta amanhã às 7 da manhã. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Comprar barato é no Arraiado Compadre Zeni. Vem pro arrastapé do preço baixo, meu filho. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Esmaltec por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Motorola Moto G24 com 128 GB de memória 4G por R$ 899 ou 10 de R$ 89,90 sem juros. Ventilador de mesa Britânia 40 centímetros por R$ 189 ou 12 de R$ 18,90. Em breve, mais duas mega lojas Zeni em Fortaleza e Trairi. Se aveste pra comprar na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 7 de junho, Dr. Luiz Geraldo, endocrinologista. Dia 8 de junho, Dr. Marcelo, ortopedista. Dia 11 de junho, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 15 de junho, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E Doutora Georgiana, ginecologista. Dia 20 de junho, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Fronteiras faz 89 anos de emancipação política administrativa. Desde 28 de maio, todos os dias uma programação envolvendo toda a população através do esporte e cuidados com a saúde. Atenção para a programação do dia 9 e 10 de junho. Dia 9 às 6h30, Alvorada Festiva, na Prefeitura Municipal. Às 7h30, Corrida de Bike Speed. 8 horas, Missa em Ação de Graças, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 9h30, Passeio Ciclístico pelas ruas e avenidas da cidade. Às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Inaugurações e solenidades. Pavimentação asfáltica do bairro Mutirão. Novo passeio público da rua Ezequiel Batista de Souza. Entrega de um micro-ônibus. Inauguração da reforma da Secretaria Municipal de Educação. Às 17h30, entrega de kits maternidade na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Às 21 horas, na Praça Getúlio Vargas. Abertura do Fronting Fest 2024. Com os artistas da terra, Murilo Huff. Pensa num dia propício pra ser vagabundo. Rafael Alencar e Caio Brito. E no dia 10, dia do evangélico. Olha o que Jesus tenta me dizer. Com a participação especial da cantora Maria Marçal. 89 anos de fronteiras. Fronting Fest 2024. Realização: Prefeitura de Fronteiras. Construindo um novo tempo. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio.

É hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, amigos, bom dia. Ao começar aqui o nosso show da manhã, programado para esta quinta-feira, eu converso um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, tem um ditado que diz que quem ama, cuida. Mas, na verdade, também quem ama, corrige. Está lá em Hebreus 12:7 que diz o seguinte: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, meus amigos, vivemos hoje um mundo cheio de mimimi, crianças, jovens, adolescentes e adultos que se estressam por tudo e por nada. Uma geração que suporta a disciplina e a correção, aliás, não suporta, não é verdade? Não suporta de maneira alguma essa disciplina e essa correção que tem que existir, não resta dúvida. Filhos que não respeitam nem pai nem mãe, que dirá de outras pessoas, meus amigos? Vemos pais que supostamente querem dar aos filhos o que não tiveram na infância e com isso vão criando filhos rebeldes, pois os pais não aplicam os conselhos bíblicos, nem mesmo seus próprios pais vão criando os filhos longe da correção. Pensam que se os corrigir pode estar demonstrando menos amor. O pai que ama, meus amigos, corrige e disciplina sim, com amor, para que a vida não tenha que corrigi-los de forma dura e cruel. Trazendo para o lado espiritual, meus amigos do Show da Manhã, temos muitos que se dizem cristãos, que também não aceitam a disciplina de Deus, pensam que podem viver de qualquer maneira e ainda herdarão a vida eterna. Ei, ei, meus amigos, a Bíblia é muito clara em relação à salvação. É preciso, sim, perseverar e obedecer, aceitar a disciplina de Deus e, como pai zeloso, aplicá-la aos filhos e netos. Então, meus amigos do Show da Manhã, para hoje, quinta-feira, vamos pedir a Deus sabedoria para aceitar a sua disciplina, pois Deus corrige com amor, e ter coragem para disciplinar a quem nos amamos e também a quem, melhor dizendo, que nós amamos. Pense nisso, tá? Reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço e que todos tenham um bom dia. Show da Manhã. Sempre, sempre com você. Rádio com a cara do povo. Essa rádio é a minha cara. Sentindo o que o povo sente. Eu gosto. Falando o que você quer ouvir. É tudo o que eu quero ouvir. Com descontração e simpatia. Show da Manhã. No ar. Show da Manhã. Alô, alô, alô, alô, gente boa. Bom dia, bom dia, bom dia, Campos Salles. Aquele abraço, valeu, hein? Chegando, começando pra você mais um programa Show da Manhã. Show de alegria, de descontração, para você que tá ligado, entretenimentos e a sua participação que é fundamental no nosso programa Show da Manhã, tá, minha gente? Bom dia a todos os lares onde você estiver curtindo aqui o nosso programa Show da Manhã, já 8 horas, mais 13 minutinhos, o Show da Manhã com alegria musical, a sua participação. Vamos juntos, sabe, minha gente? O convite está lançado e naquela certeza, né? Que vai dar tudo certo, é só você ter fé, confiança, colocar sua fé em ação, meu amigo, minha amiga do Show da Manhã. Bom dia. Cidade, a nossa fé em ação vai dar tudo certo. Lá Claro que sim, ter fé, confiança, principalmente no nosso Pai Maior, né, minha gente? Bom dia, bom dia, bom dia, o show da manhã, um show de alegria. Show da manhã. O show de alegria em seu rádio. Alô, alô, vocês. O show começou. Bom dia. Minhas garrafas nos bares da cidade eu tô doando. Boa sorte pros amigos que não prestam, porque agora eu tô prestando. Vou postar uma foto nossa no feed sem legenda. Vai ser uma indireta direta pros esquemas e deixar em paz. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai esmarrar. Vai ser uma indireta, direta pros esquemas, me deixar em paz. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. E aí, você também já achou a sua nega véia? Bom dia, João Neto e Frederico, tá na participação do Eduardo Costa. Bom dia. Manhã super legal, gostosa pra você curtir aqui comigo, né, minha gente? Já 8 horas, 17 minutinhos, hein? É lua nova. Pra você que nasceu no dia de hoje, é do signo de Gêmeos, geminianos e geminianas, bom dia. Valeu, hein? E parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje, tá, minha gente? Pra você que é devoto, hoje é dia de São Norberto. Olha aí, hein? E fatos históricos e jornalísticos, desembarque na Normandia de 155 mil soldados das tropas aliadas, conhecidas aí como Dia D. É isso aí, hein? Ah, tá pensando o quê, hein? Hoje também é dia da língua russa, dia nacional de luta contra queimaduras, minha gente. Tem que ter muito cuidado, né? Dia nacional do teste do pezinho, que é fundamental, né? De suma importância para os nossos bebezinhos. Bom dia, então, para todas as mamães aí que estão com seus bebezinhos recém-nascidos. Nosso abraço. Bom dia, fique à vontade aqui no nosso programa, no nosso show da manhã. Daqui a pouquinho, tem horóscopo, tem também a participação dos repórteres, para você que está ligado aqui comigo no nosso programa. E a sua participação aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, sempre ativo, sempre colocando você em primeiro lugar. O nosso abraço, bom dia para toda essa imensa região, Cariri e Cariri Oeste, hein? Já 8:18, vamos começando, portanto, o horóscopo do dia, é o Giro Astral, que sempre tem o oferecimento do Sacolão Avenida. Chegando as previsões astrais do seu signo, Giro Astral. E aí, uma excelente quinta-feira pra você, hoje é 6 de junho, dia de TBT e dia de Giro Astral. Eu sou o Marcos, chegando com as previsões dessa quinta pra você. Ares. No emprego, você vai querer mudanças e precisará de liberdade pra colocar suas ideias em prática, Áries. Evite se expor com colegas, tá? Pode pintar uma grana inesperada também. E clima sensual na paquera e no romance nessa quinta. A união faz a força e você vai ver isso se puder se aliar com os colegas por um objetivo em comum. É um bom momento para iniciar um romance ou assumir um compromisso mais sério. Na união, evite impor as suas vontades nesse dia. Gêmeos. Pode ter dificuldade para ter uma nova tarefa ou função, mas concentre-se, use seus mais métodos, né, seus velhos métodos, e logo você vai dar conta do recado. Controle o estresse para não prejudicar sua saúde, e romance com um colega vai exigir discrição. Daqui a pouquinho eu volto nessa quinta-feira, nesse 6 de junho, com a previsão para Câncer, Leão e Virgem. Guia Astral, oferecimento Sacolão Avenida, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 226, Centro de Campos Sales. Tudo em frutas, verduras, gêneros alimentícios como padaria, confeitaria, açougue, produtos de higiene e limpeza e muito, muito mais. Aberto de segunda a sábado, das 6:30 às 20h. Siga @ Sacolão Avenida A para aproveitar todas as promoções do nosso mega feirão nas segundas, terças e quartas. Sacolão Avenida, qualidade preço baixo. Organização Aésio. Cidade FM 103,5. É a sua rádio. Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Alesse foi a única Assembleia do Brasil presente na COP28 em Dubai e a única do Nordeste em importante evento na ONU em Genebra. Também avançou no debate sobre sustentabilidade e na busca por energias limpas, com o seminário Hidrogênio Verde. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Se você quer fazer economia, vem para o Empório Vieirão. Tem ofertas de montão, menor preço da cidade. Empório Vieirão. No Empório Vieirão tem de tudo: frutas e verduras, açougue com carne de primeira. No Empório Vieirão é a solução, preço baixo e qualidade. É no Vieirão. A diferença a gente sente e dá pra ver também. Estádio sendo gramado e o nono hoje tem. O gramado do Estádio Municipal Oliveirão em Pio Nono é uma realidade que foi possível com a gestão Trabalho e Respeito para Todos, através dos esforços do prefeito Silas Noronha e do vice Etinho Bezerra, que buscaram uma importante emenda junto ao deputado Pablo Santos. Pio Nono, Trabalho e Respeito para Todos. Arraiá do Baratão da Construção Home Center. Chegou a hora de economizar muito mais, compadre. Nesse arrastapé tem São João, forró e promoções inacreditáveis. Confira no Instagram nosso catálogo de ofertas e a programação do mês. Toda segunda, a fogueira vai queimar e vai queimar. Toda segunda, festival de pisos e muito mais, com patrocínio de Mari Louças e Rocha Forte, Astra, Jap, Tachibra, Tintas e Kini, Condor. Arraiá do Baratão da Construção Home Center. Vem pra cá. Avenida Francisco das Chagas Arraes 21, no centro de Campos Sales. Arraiá do Baratão da Construção Home Center. Agora o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular, para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, roubado ou furtado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Eu sou feliz aqui. Minha terra, o meu chão, Campos Sales, minha terra, meu amor, meu coração. Prefeitura, compromisso com o povo, aqui se planta pra colher um mundo novo. Agricultura, educação de qualidade, comércio forte, lazer nessa cidade. Eu sou feliz aqui, minha terra, meu sertão, Campos, Sales, minha vida, meu amor, meu coração. Cidade com um olhar diferente, cidade limpa, um povo inteligente, muita saúde, fé e prosperidade, com amor e paz e felicidade. Eu sou feliz aqui, minha terra, o meu chão, Campos, Sales, minha vida, meu amor, meu coração. Eu sou feliz aqui, minha terra, o meu chão, Campos, Sales, minha vida, meu amor, meu coração. Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce. 103,5 FM, em sintonia com você. Legal demais e você curtindo comigo, né, minha gente? Bom dia! Já 8 horas, mais 25 minutos, você grudadinho aqui no nosso programa Show da Manhã. Esse horário a gente dá uma olhadinha aqui nos portais de notícias para começar bem informado, né, o nosso programa Show da Manhã. O Diário do Nordeste, aqui na capa principal, quadra chuvosa fica 25,6% acima da média no Ceará. E ainda, hein, como agia milícia que sequestrou e matou agiota em Maracanaú? Corpo segue sem ser encontrado, hein, gente? Tem mais aqui, hein? Após um ano do fechamento do Carrefour Aldeota, Grupo Mateus inicia remoção de equipamentos no prédio, hein? Tá aí, portanto, lá, tá no caderno de negócios aqui do Diário do Nordeste. No futebol, Fortaleza vence o CRB e larga em vantagem aí na final da Copa do Nordeste, hein? Isso aí, hein? Venceu, venceu bem. O que mais aqui, hein? Agora, voltando ainda essa questão, a nota negativa desse clássico, que houve briga, né, minha gente? Inclusive, teve um homem que foi espancado durante essa briga de torcedores. Antes de começar o jogo, hein? Antes de começar o jogo. Lamentavelmente, hein? Meu Deus do céu. Motorista de aplicativo suspeito de estuprar passageira adolescente é preso na Parquelândia. Esse vai sofrer as consequências, tá, minha gente? O que são as luzes no céu que assustaram aí moradores no interior do Ceará, hein? Você viu essas luzes? É? Parece que é coisa lá daquele... Como é o nome dele? Elon Musk, né? Ele tá colocando... O camarada tem mais de 4 mil satélites soltos por aí, hein? Ele quer colocar muito mais. Aí foram vistos aí, hein? Uma fileira de luzes. Não sei se você chegou a perceber isso, mas eu vou te falar um negócio, hein? Pessoal, não! É, são ali os OVNIs. Eita, meu Deus do céu. Os objetos aí não identificados aí, me assustando. São os ETs que já estão chegando na Terra, hein? Meu Deus do céu. O que mais aqui, hein? Parece que vai aparecer ainda hoje, amanhã, vai... Se você vê essas luzes aí no céu, se assusta não, tá? Coisa de um camarada que fica brincando com dinheiro por aí colocando um bocado de satélite aí, espalhados aí no globo terrestre. O satélite começar a cair na cabeça de negro aqui embaixo, não quero nem saber, hein? Concurso TSE unificado aumenta o número de vagas. Olha aí, hein? Aumentou. É um grande concurso, tá? Então você tem que se preparar bem, enfrentar, porque realmente é a oportunidade, né? Oportunidade através aí do concurso público. Muito bom, bacana, hein? Eita, mais aqui, hein? Suspeita de matar namorado com brigadeiro envenenado deu 60 mil reais para, entre aspas, feiticeira. É o que diz padrasto. Eu, hein? Mas que chefe do PCC que ostentava em vaquejadas e levava vida de luxo no Ceará é alvo de operação. Mulher denuncia hospital por jogar feto em esgoto após sofrer aborto no Ceará. Puxa vida, hein? Deputada Luísa Erundina passa mal durante sessão na Câmara e está internada na UTI. A deputada Luísa Erundina, né, acabou tendo um problema, né? Foi ontem, né? Tá na ela, qual a idade dela, hein? Ela não é mais novinha, não, hein? Deixa eu ver se aqui tem a idade da Luísa Erundina. É paraibana ela, né? Paraibana retada. 89 anos. Olha aí, hein? 89 anos. Já governou a prefeitura lá de São Paulo. Né? Foi na década de... Foi entre 89 e 92 que ela foi prefeita lá do município de São Paulo. Tá? Também foi deputada estadual, né, pelo PT, enfim. Então, ela hoje é deputada federal pelo PSOL, a Luísa Erundina. Passou mal e está na UTI. Tem mais aqui. Greve dos professores da UES. Oposição critica fala de Albano. Base reage na Assembleia. Ex-prefeito César Maia aparece em vaso sanitário durante sessão na Câmara do Rio de Janeiro. Você viu essa cena? Viralizou aí. Rapaz, cada coisa, né, rapaz? Rapaz, esse negócio de home office, né, essas sessões remotas que acontecem, vou te falar uma coisa, aparece cada coisa. Ai, ai. A assessoria do vereador, que ele é vereador, né? Afirmou que ele sofreu uma indisposição repentina. Aí levou o computador, o notebook dele lá, né? Sentado no vaso, fazendo lá suas necessidades fisiológicas, falando, mas apareceu tudo, rapaz. Ficou um negócio. Eita. Deu um desarranjo na barriga, como a gente costuma falar, hein? Já tem 78 anos, já o César Maia, ele é do PSD. Aí o presidente lá da Câmara, vereador, por gentileza, pediria que você desligasse aí a sua câmera. Ai, ai. E esse mal súbito aí acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, né? Ai, ai, é complicado, né? Cada uma, meu Deus. Aí. Janones e Nicolas Ferreira quase partem para agressão física durante sessão na Câmara. Não sei se você chegou a ver ontem, só o que passava era essa briga aí. Só me lembrei na época de colégio. Só, vou lhe pegar lá fora. Vem, tenho medo de você não. Tá? Tenho medo não, pode vir. Meu amigo, que confusão tremenda, hein? Janones e o Nicolas. Coisa feia, né? Coisa ridícula. Meu Deus do céu. Ai, ai. Viúvo gasta 40 mil reais para espalhar outdoor em busca de nova namorada no Rio de Janeiro. É cada coisa, né? É? Garoto gastou 40 mil espalhando outdoor, procurando aí uma nova namorada. Ó, procura-se, tem aqui, tem? Procura-se uma namorada. Aí, tá no Rio de Janeiro. O que vai aparecer, hein? Vamos abrir aqui o Jornal O Povo, dar uma olhadinha aqui o que está sendo destaque de hoje. Alíquota de 20%. Senado aprova taxação de compras internacionais. Desperdício. Ceará perde quase 45% do volume total de água por ano. É o 12º maior número do país, hein? Que vem falando ainda de Nicolas e o Janones, que discutiram lá na Câmara, são separados para evitar agressão. Um chegava para o outro e dizia: rapaz, você é um frouxo. Aí o outro: eu vou dar na sua cara. Ah, o que é isso, hein, rapaz? Ei, ei. Está aqui no jornal O Povo também. Você dá uma olhadinha aqui nos outros jornais importantes do nosso país. Está aqui no jornal Folha, aqui é de Pernambuco, esse aqui, hein? Sessão sobre Janone, tem discussão entre Guilherme Boulos e também o Pablo Marçal, que são pré-candidatos lá de São Paulo, né? O Estadão, Corinthians e Vai de Bet, saiba por que maior patrocínio do país virou caso de polícia. Ora, vai saber, hein? Jornal Globo, saiba quem é a cigana apontada pela polícia como mandante do assassinato. Aquela questão lá do brigadeirão, né, também, né? Enfim, aí, portanto, tá aqui, né? No jornal O Globo. Falando sobre ainda as enchentes lá do Rio Grande do Sul, tá? No diário aqui vem escalação: Pedrinho e Schmidt podem voltar duelos aí contra Novo Horizontino. Tá bom. São algumas manchetes aí dos jornais. E você fica sabendo aqui comigo no nosso show da manhã. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você, hein? Cidade. Fique ligado aqui com a gente. Você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas em Campos Sales. Além de consertar todo tipo de máquina, vende todos os tipos de peças e, se precisar, faz até o móvel, deixando sua máquina novinha. Qualquer problema com máquina de costura é só ligar 999707992, que Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo, na hora. Se não, pega sua máquina, traz até a oficina, conserta e vai levar em sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Salles, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Ligue ou chame no WhatsApp 999707992 e peça um orçamento. Genival das Máquinas, Rua Josué Frazão 284, em frente à Clínica Infinity, no centro de Campos Salles. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Procuradoria Especial da Mulher de Araripe. Atendimento na Câmara Municipal de Araripe, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Atendimento jurídico, psicológico e social. E o zap delas: 88 98818 4349. Pelo zap delas é possível denunciar a violência contra a mulher e agendar o seu atendimento na Procuradoria Especial da Mulher de Araripe. Instagram: @ Procuradoria da Mulher Araripe. A sua rádio tocando mais música. De Campos Sales para o mundo. Cidade FM. Cidade. E você ligado no nosso show da manhã. Bom dia. 8 horas. Mais 38 minutos aí, minha gente. Bom dia, daqui a pouquinho tem o Repórter News. Tem também a participação do Padre Ezequiel Dalpozo, trazendo sempre uma reflexão, não é verdade? Então, nosso abraço, bom dia. E a reflexão de hoje é a seguinte, ó: desejamos a felicidade. É verdade, né? Sempre a gente deseja aí a felicidade, que ela venha, né, minha gente? Para todos nós, não é verdade? Então, bom dia para você que sempre liga, sempre acompanha aqui o nosso programa, o nosso show da manhã. Ah, que legal, hein? Nosso carinho a todos vocês, sempre curtindo aqui o nosso programa, o nosso show da manhã. Valeu pelo rádio ligado e, claro, você sempre curtindo, tá? E o conselho para a vida é o seguinte, tá, minha gente? Evite se tornar uma pessoa que vive reclamando da vida, pois tudo que a gente diz conspira e volta para nós mesmos. Então use o seu poder mental e espiritual de forma que favoreça o seu objetivo e comece a agradecer diariamente, meu amigo, tudo o que você realmente tem de bom na vida, não é verdade? Claro que sim, porque a palavra agradecer significa fazer a graça de ser, ou seja, quando você expressa a gratidão, a sua presença torna-se um imã que só atrai coisas boas para você mesmo, tá, meu amigo? Bom dia, lembre-se disso. 8h40 e você grudadinho no nosso show da manhã. Daqui a pouquinho a gente começa aqui a dar uma olhadinha no nosso WhatsApp, que já tá bombando. Fique à vontade aqui no nosso programa, tá bom? É o 997015771. Bom dia! Fique ligado aqui no nosso show da manhã. O amor não deixa. Pra você que tá ligado aqui comigo, hein? Bom dia! Não sei jogar esse teu jogo de amar. Eu quero te esquecer, eu quero te deixar, te dando uma lição. Mas o amor não deixa. Não senti saudade de você e até menti que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregar pra outra emoção, me aventurar numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. Outro dia o amor não deixa. Me entregar 93,5 FM. Repórter News. Oferecimento Atacarejo Avenida. Repórter News. O senador Rodrigo Cunha do Podemos afirmou que vai retirar do projeto de lei que cria o programa Mover o trecho sobre o imposto de 20% em compras internacionais abaixo de $50. De acordo com o parlamentar, a retirada do texto da nova taxação foi acordada com senadores e com integrantes do governo que discordam do imposto. Ele afirmou que o assunto deve ser tratado separadamente e não junto de um programa que incentiva a produção de carros elétricos. O senador do Podemos ainda argumentou considerar estranha a alíquota de 20% nas compras internacionais abaixo de $50. O PL 914/2024 foi aprovado na Câmara dos Deputados há uma semana. A proposta foi elaborada pelo deputado Átila Lira, do PP, e apesar de ter como tema principal o incentivo à frota de carros elétricos, tomou proporção por outro motivo. O texto do PL aprovado pelos deputados tinha em um de seus trechos a obrigação de que compras abaixo de $50 teriam que ser taxadas em 20% a título de imposto de importação. Repórter News. Atacarejo Avenida. Tudo o que você precisa em varejo ou atacado, funcionando de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Coronel Baleco, 720, Centro de Campos Sales. Organização Aésio. Promoções diárias, acompanhe no Instagram, @ Atacarejo Avenida. Atacarejo Avenida, lugar de comprar barato. A sua rádio fica pra você. Acesse o site www.radiocidadecs.com.br. Despertai com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão. A mensagem para bem viver. A nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, graça e paz. Que a força de Deus seja a nossa companheira, que a sua luz brilhe para nos iluminar e mostrar o caminho da verdade, do bem e do amor. Eu gostaria de falar hoje sobre o desejo que nós temos de felicidade. Nós desejamos ser felizes. Um filósofo chamado Seneca, do tempo do Império Romano, escreve sobre a felicidade. E ele dizia assim: todos os homens, irmão Galeão, querem viver felizes. Por isso o desejo da felicidade é um desejo natural em todos os seres humanos. Sábios e pessoas comuns, ricos e pobres, livres e escravos, todos compartilham o desejo natural de ser feliz. Isso existe em todos os seres humanos que vivem, em todo lugar, em qualquer época e em qualquer cultura. Somente pessoas com algum tipo de problema mental desejariam ser infelizes. E nesses casos, mesmo nesses casos, essas pessoas buscam o que pensam ser uma vida que lhes trará mais satisfação e felicidade, mesmo que outras pessoas consideradas sãs digam que é uma vida infeliz. Isto é, pelo menos em uma percepção mais imediata, mesmo que depois venha a mudar de ideia, esta é a vida feliz para elas, para as pessoas que têm algum problema mental. Portanto, todas as pessoas desejam naturalmente ser felizes. O problema sempre consiste em saber a felicidade, o que é mesmo, em que consiste a felicidade, para não cairmos nos erros de confundir a infelicidade com a felicidade. Tem como acontecer isso? Tem uma felicidade camuflada, ou que se apresenta como felicidade?

Show da manhã, né, minha gente? Legal demais. Ah, tá bom, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso zap zap. Alô, Ireuda, bom dia, lá da Bulandeira dos Estevãos. Bom dia, tá parabenizando aqui o seu pai, o senhor Raimundo Manuel, lá do sítio Espírito Santo, né? Está sendo parabenizado aí por todo o pessoal, os filhos, netos, toda a família. Tá pedindo música aqui do Rei Roberto, tá bom? Euvani, bom dia, aquele abraço lá em Alagoinhas, curtindo o nosso programa. Celiana, bom dia, Lagoinha dos Ferreira, bom dia para vocês. Muito obrigado sempre aí pelo rádio ligado, toda a turma boa que ouve o nosso programa. Eulinda, bom dia, Eulinda. Dona Zefinha, bom dia, mandando alusão aí para o seu filho, Cícero José, lá no Carcará, pedindo música. Daqui a pouquinho a gente toca, tá? Nosso programa no nosso show da manhã. Fique ligado, valeu, hein? Abraçar o pessoal lá do sítio Olho d'Água. Bom dia. Quem é que tá participando aqui? É a Vani Cleia. E ela mandando um alô aí pra avó do seu esposo, a Lia Enes. Também a sua sogra, Liette Enes. Para o seu avô, Almino. Lá na Lagoa dos Paulinos. Tá bom, então. Grande abraço a todos vocês ligados, hein? Alô, Zé Manuel, bom dia. Nada certo, Zé Delis, curtindo também o nosso programa Show da Manhã. Das Dores Silva, lá da Lagoinha, também ouvindo a nossa programação, Lagoinha de Cima. Bom dia pra vocês. Valeu sempre pelo carinho e audiência. Daqui a pouquinho tem notícias, hein? Direto de Brasília pra você. Olha a música legal, gostosa de ouvir. Ei, Roberto Carlos. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho.